Acordo Tour Portugal, muito boa noite. Acordo Tour Portugal foi ontem assinado. Em 1993 e 1994, a sua aplicação terá de estar garantida. Em 1994, a sua aplicação terá de estar garantida. Acordo ortográfico, apesar da polémica, o acordo foi mesmo assinado. Primeira dama, Maria Barroso. Não é demasiado grave.